Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 29 de abril, em discussão única, o projeto de lei 2.881 de 2014 do Poder Executivo, que altera a Lei 3.527 de 2001. A norma a ser modificada institui o auxílio invalidez para policiais civis e militares, bombeiros e agentes do DESIP por lesão à integridade física. A nova redação aumenta o valor do auxílio de R$ 2.000 para R$ 3.000 e estende o benefício aos profissionais que tenham sofrido amputação de membro superior e ou inferior. No artigo 1º da lei original, o auxílio se restringe a quem foi ou quem venha a se aposentar ou reformar por incapacidade definitiva e considerado inválido em razão de paraplegia ou tetraplegia. Reportagem Ronaldo Ribeiro.